sou rei. Se é volátil, curte, eu aprendi a jogar. O de leve joga fera. Brinca quem quiser brincar. Brinca quem quiser brincar. Brinca quem quiser brincar. Brinca quem quiser brincar. Brinca quem quiser brincar. Falei, marrai o filho, eu sou rei. Se é volátil, curte, eu aprendi a jogar. O de leve joga fera. Brinca quem quiser brincar. Olha, eu já preparei o triângulo e quem não casa vai com a da mão. Decando em cima dos palmos, para não ter confusão. Nós vamos tirar o ponto e quem fica de beira ou de linha, pra matar do alto um passo atrás. Eu não aceito virinha, vou de leve. Esculacha nesse jogo, inteligente, só tem a cara de bobo. Mas tem técnica, tática, inteligência e prática, conhecimento. Isso não é matemática, isso é visão, estratégia. Malícia e perspicácia é o que regem, não. Isso eu tenho play, não aperto play, seco a mão. Ancião na minha região, e cultivado por uma legião. Em que tomada da sua mão é religião. E a gente vai levar, de domingo a domingo, não perde profissional igual vídeo bingo. Se não tiver dinheiro, nem liga. Hoje sem dinheiro, cê não compra nem briga. Vaza, liga na terça, chega de conversa. Respeita quando reza forte e verso. Gosto de triângulo cheio. Pra quê? Só jogo assim. Pra tu ter que comprar mais. Pra poder perder pra mim. Se ficar preso, tá kid. Já era, vai na venda comprar mais. Para perder pra galera, falei. Marrai o que eu sou rei. Se é volátil, curte, eu aprendi a jogar. O de leve joga fera. Brinca quem quiser brincar. Brinca quem quiser brincar. Brinca quem quiser brincar. Brinca quem quiser brincar. Brinca quem quiser brincar. O de leve. Brinca, brinca, brinca. Pra te divertir e ser um desistir. O de leve. Brinca com a caveira. E vira o jogo quando você menos espera. É só você dar um molinho, piscar o olho. Eu não vou na cabeça dos outros igual piolho. Eu tenho meu molho e cê não vai sugá-lo, swing. De São Gonçalo. Vai na venda, compra mais. Depois volta pra mim dar suas redondas. Sem escolta e não se esconda. Super bonde do Rio, huh? A gente pega a onda. Marrai o ferido, eu sou rei. Se é colete, o cujo eu aprendi a jogar. O de leve choca a fera. Brinca quem quiser brincar. Brinca quem quiser brincar. Brinca quem quiser brincar. Brinca quem quiser brincar. Brinca quem quiser brincar. Marrai o ferido, eu sou rei. Brinca quem quiser brincar. Falei.